Pois é, minha gente, olha aqui outra vez nós voltando, porque temos um encontro marcado. Nós, sim, questão de sensibilidade na Melodia FM, a educativa de Varginha. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, nesse horário. E, como sempre digo eu, é o horário do jornal, é o horário da janta, é o horário da novela, mas também é o horário do nosso encontro, esse encontro que não pode deixar de acontecer. E eu, Renato Tavorelli Filho, aqui com vocês. Thank you.

o artista maior que estamos trazendo hoje. E quem é a pessoa que nós estamos trazendo hoje, que vocês sem dúvida já identificaram? Essa cantora maravilhosa. Desculpe ter batido aqui no microfone com a mão, eu sou italiano e italiano gesticula todo o tempo. Mas essa artista, que é uma das minhas preferidas de todos os tempos, um ser maior, porque de fato, pelas entrevistas, por tudo que acompanhamos da sua carreira, que já é uma carreira de longa data, ela sempre demonstrou um brilhantismo muito grande, uma sensibilidade, olha aqui que nos importa no nosso questão de sensibilidade, uma simpatia também, contagiante, e essa voz que, nossa senhora, não tenho o que se dizer, algo que ficará para a história da música brasileira, que é a nossa querida Leila Pinheiro. de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar. Eu acompanho o trabalho da Leila Pinheiro, essa artista que estamos trazendo hoje. Isso para os que não acompanharam o programa desde o começo, então é bom ter essa informação. Eu tenho acompanhado o trabalho dela desde o momento em que ela surgiu. E é interessante se observar a evolução da sua carreira. Ela é uma criatura que está sempre buscando, ela canta todos os gêneros, ela tenta acompanhar os novos momentos, mas sempre com o mesmo padrão de qualidade, sempre com a mesma preocupação de oferecer o que há de melhor, não só do seu canto, da sua técnica, mas na escolha da música, na escolha dos seus parceiros, na escolha dos arranjos, dos músicos que acompanham. E ela é respeitadíssima por todos os grandes compositores, sem dúvida. E ela está agora gravando pela Biscoito Fino, com um esmerado trabalho de produção dos seus CDs, que já é a marca registrada dessa gravadora, que também é a gravadora agora, se não me engano, da Simone, já é a gravadora da Bethânia e de muitos outros artistas de renome que se uniram junto a toda uma proposta de trabalho que, graças a Deus, prima pela qualidade. Fria. Não vou me culpar. armadilhas que eu caí. Nada é em vão, a vida vai prevalecer. Seja o que for, importante é não deixar morrer de inanição um sentimento, a alegria. Se quer saber, não é bom guardar rancor. Penso no amor que é de graça e só faz bem. Faz crescer, fez de mim um amador, poeta apaixonado, só me encheu de fantasia. A gente vai entender que o que aconteceu entre nós. Voz no vento, uma voz me

todo meu pobre peito pela vida fora. Vou-me embora, embromadora. Você pra mim agora passa como jogadora, sem graça nem surpresa. Que faz negro todo o meu desejo pela vida fora. Vou-me embora, embromadora. Baralho vai se desmanchar, desmantelado, decifrado sobre o borralho da sarjeta. Chegou o inverno. Yeah. É noite. Tudo se sabe, tudo se sente, tudo se sonha, tudo se ama. Questão de sensibilidade. Estaremos no galeão. Senhores passageiros, aqui fala o comandante. À sua direita, os senhores podem estar um instrumentor e alguma coisa. Portais da madrugada, meu corpo, minha alma estão à tua espera, bem amada, divina luz raiada, acorda os sonhos da passarada que a natureza desespera. Quimera junto a ti e a primavera é nada, bem amada, noturna flor da estrada, abre os portais da madrugada. Passarada, que a natureza desespera, porque a beleza é uma quimera junto a ti e a primavera. Catedrais do mar, pois se chegares indo embora eu vou sofrer, mas sei como fazer para o teu rastro achar. Pelo fulgor que tu desprendes na amplidão, pelo perfume que tu deixas pelo chão, com minha alma me queimando de paixão, te entregarei meu coração. E com minha alma me queimando agora é um momento de fala, vamos bater um papo. E já que o nosso tema é a sensibilidade, eu pergunto a você, como é que anda a sua sensibilidade no seu dia a dia? Porque uma das coisas que a gente não para pensar é que sensibilidade garantida, sensibilidade alimentada, sensibilidade vivida é qualidade de vida. É, na verdade, fazer com que o viver seja mais prazeroso, mais gostoso. Porque o que nos traz, de fato, o alimento mais leve, o alimento mais profundo e o alimento que alimenta a alma, na verdade, não é coisa muito complicada, não. E, às vezes, a gente, no dia a dia, com tantos compromissos e também com tanto investimento, às vezes, nas coisas erradas, a gente investe nas coisas erradas, a gente se sente um pouco vazio internamente, um pouco carente. Uma das coisas interessantes que tem acontecido, por uma série de razões, já, eu já estou nessa fase, eu tenho que tomar sol, porque a gente tem uma vida muito ligada ao uso de computador, mesmo na minha área profissional, que sou professor, eu trabalho muito online, e isso me obriga a ficar recluso, sem sair tanto para a vida, para a rua, para as coisas, embora eu saia, mas não necessariamente com o intuito de tomar sol. E trabalho nos fins de semana também, produzindo material educacional e tudo bem. Isso daí me faz

deixa querer é se entregar. Aconteceu sim, mas me perdoa. Eu tropecei, errinho à toa, e para nos teus braços morrer de abraços. Erro de novo pra ter certeza de que é. Questão de sensibilidade de hoje, trazendo a arte maior de Leila Pinheiro. A Leila Pinheiro não está conosco hoje pela primeira vez, já esteve em outras oportunidades e sem dúvida voltará em muitas mais. Quanto estou sozinha e triste, quando em volta está deserto, quando tudo está incerto, eu te chamo e você vem pra perto. Como quem nunca partisse, como quem nunca tivesse ido pra longe de mim. Se algum dia, por tristeza ou alegria, você quer ou me precisa, só precisa me chamar pra perto. Certo que eu venho depressa, como quem não vai embora, como quem nunca partiu. Agora é hora de ir embora, logo vai amanhecer, e a minha vida é minha vida, e a sua é de você. Sozinha e triste, quando em volta está deserto, quando tudo está incerto, eu te chamo e você vem. E acabou a nossa horinha, minha gente. É hora de andarmos para outros espaços e nos despedirmos. Mas não sem uma promessa. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Um grande abraço, Renato, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. Mas também se algum dia